16. Com 1170, ingressa no Juliette, portal 612. Geral 9973, Alfa, correto, autorizado com fins, nível de voo 360, decolar da pista no zero com curva direita, na subida da El, Leda, Motiva. Em Motiva, intercepta Pêzulu 10, até por Bavi, após a Pêzulu 16, e sai conforme a rota do plano de voo. Aciona 5454, controle Salvador 120, decimal 8. Geral 9973, com seja o mesmo correto, chama pronto para o estacionamento. Chamada pronto, para o estacionamento, geral Alinhado, chama a torre, eu gol. 2-3. Afirmativo, gol no 7-2-3, complete aproximação, chame a torre, Salvador em 1-8, decimal 6. Bom final de semana, amigo, até logo. Realmente bom pouso. Boa noite, 68, senhor, identificação, autorizado voar proa do Serra Vitor 369, desça para o nível 050, inicialmente o QNH em Salvador 1-0-1-6. 5.000, Prodo Sierra Victor 369, voo no 868. Aguarde, setor, puxa número 2. Boa noite, Tati V. Alfa e Kilo, posição prevista 6 Lima, no Paz 3. Alfa e Kilo, 6 Lima. São Salvador, Azul 4959, pronto para o Tati, temos 7,5 a bordo, alternativa Salvador, 2 horas de autonomia. Azul 4959, autorizado o Tati, via parte principal do Taxi Índia. No ponto de espera, torre 118, decimal 612, ajuste no 06. Paciente autorizado, táxi de Índico, no ponto de espera do 10, o 186, foi 449. Claro, Salvador, azul 2774, parte 3, próximo para o estacionamento. Azul 2774, coordenando o tipo de solo. Chama pronto para o táxi 2774. Gente, mas pronto, táxi 2774. 774, está no flight 3. Após o gol aqui, está autorizado novamente. Afirmo, 2774. Coordenando com a equipe de sol, autorizado. Sempre, 2774. Azul 5001, após a aeronave da Azul passar a retaguarda, livre o puxa, uma táxi. That's affirm. You clear RNAV runway 10 approach, report on final, airport Gal 023. RNAV approach for runway 10, I call it final, airport Gal 023. Solo Salvador, 2774, pronto para ataque com 5,6 a bordo, 2 horas e 45, alterando a vitória. 2774, autorizado o táxi, via parte principal, Taxi Índio. Ponto de espera, torre 118, decimal 6, ajuste no 0 no 6. Autorizado o táxi, via pátio principal, Índio, ponto de espera, dando 0, pronto, torre 118, 6, no 0 no 6, ajuste 2774. Controle, boa noite, Azul do 4959. Azul 4959, contato radar, suba via, saída Coral, para o nível 1430. Via para 1430, Coral, 4959. 1868, desce para 4000 pés, QNH no 0 no meio, autorizado o procedimento da RNAVE, pistão no 0, reporte na final. 4016, reporte na final, estabilizado, boa noite, 1868. Portugal 023, contact Salvador Tower, 118, decimal 6. 118, decimal 6, Portugal é 023, boa noite. Ribeirão 6. 5001, autorizado em táxi, à direita, via Tech Change. Ponto de espera, torre 118, decimal 6, ajuste no 0 no 6. Autorizado em táxi, Índia, ponto de espera da 0. da telefonia está passando exatamente a retaguarda, assim que a mesma liberar, autorizado o 4980. De 980 autorizado, chama pronto, tá? Então, 3305 no 05, ele vê pro chama, tá? Estabilizado, boa noite, 68. Boa noite, 68, chame a torre. Salvador em 198, decimal 6. 18,6, obrigado, até. Até. Salvador, boa noite. Boa noite, TAN 3600, acione identificação. Autorizar o voo direto, servidor 369, desça para 4 mil pés, aguardando procedimento das naves pistão no 0, QNH no 0 no 6. Alpha, report before Juliet. Alpha, hold before Juliet, report caller 023. Salvador, boa noite, Tané 6224, informação Alpha. 324, boa noite, Alpha, confere. Aracaju, para a subida Conde, aguarda cópia. Você pode só confirmar a saída? Saída Conde. Prepara Conde, ela só um minuto, copy. Alfa 3305, POB 191, com 2 horas e 30, autorizando Fortaleza. Tempo autorizado, táxi, minha parte principal do Taxi Índia, ponto de espera da pista no zero, torre 118, decimal 6, ajuste de altímetro no zero no 6. Solo Gol 1868, Libra. Gol 1868, táxi via Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, portão, Gol 1868. Portugal 023, táxi via Alfa, Juliette, Gate 11. Alpha Juliet Gate 11, Portugal 026. Quanto o nosso com o nosso controle? A gente vai poder coordenar com o setor adjacente à proa de IUNEP, que a gente está executando procedimento inverso. Afirmativo, aguarde, eu sou 4959. Braço, 4959. Decola da pista no zero com primeira curva à esquerda, no defeito subida, Conde. Aciona. 0276 e o controle Salvador opere 120, decimal 8. Ok, então, considere Aracaju 190, sair da Conde de Parada 10, curva esquerda, 0276, 1208, autorização 6224. Correto, 6224, portão 4, chama pronto para o estacionamento. Azul 5001, meio pé, Israel. 001, contato radar decolagem, fio mantém 320, após 2018. Israel, após 2000, eu vou além do azul 51. Controle Salvador, muito boa tarde. Muito boa noite, Azul 2774. 2774, contato na terra de Colária, mantém o número 60, saída Coral. Número 60, saída Coral, 2774. Zero, vou direto dos 366, descida para 2500 pés, altimetria em Salvador no 06, e final Renato no 0, estão estabilizados. Estão estabilizados, sempre da 3600. Direto para o 366 a partir de agora. Salvador, azul 4980, passando agora 1800. Zero contato radar, decolagem, se mantém 350, Sirapuca. 350, Sirapuca, 4980, azul. Serviço 366, tanto 3600. 00, como você pode chamar de terminal? Eu chamo tudo. 001, eu chamo em Recife em 2835, alternativa 251. 2835, 251, ator, 5001. Identificação desse foro 050, chegada mais. Controle Salvador, 3305. 305, a 754-53. 5453. Seja sem contato radar. 3.000 pés, subiu 330, pelo pouco. 330, 3.305. Do 4980, chame Recife em 2085 ou 3245. 2085 ou 3945, 4950. Azul 4959. Socorro, mantenha 140, Recife está encerrado, chame o controle Lilés 120, decimal 1. M2212, vou direto 366. 3601. Tudo bem, muito boa noite, Guardião 01. Possível. Na região de Águas Claras, próxima a BR-324, vai ser a operação policial. Você escuta. Você mantém este setor? Sobrevoo? Sim, mano. Em princípio, ele setor. Qual me considera a intenção de livrar este setor? Rogério? Tudo bem, Guardião 01. Rogério? Escuta. Braço. Braço. Controle Salvador, da 098, boa noite. 098, sim, estacionando, disse mantenha 060, chegada da Mari. 060 na Mari, bom, dá pra ver. Boa noite, hoje, 2703. 2703, possível? Passando 608 milhas para a ponte. Gente, tem a estivação, precisa chegar a bomba, foi na torre de ponta. Em forma de ideia, está autorizado o táxi à direita via Taxi Índia, ponto de espera da pista no zero, torre 118, decimal meia dúzia, ajuste 10 no meio. Ok. Táxi autorizado, vai ser via Índia até o ponto de espera da 10, torre 186, ponto de espera, NH 11-10-16, grato. 3600, reporta Anza Gillette. Procurar Anza Gillette, 3600. Então, 9973, está pronto o táxi, 5-3 a bordo, estou na meia de 4 horas e 18, estou tendo barulhos. Táxi 07, comunicação. então desse Matão 070 chegando a mais. A parte principal, Índia, ponte espera pista 0, chama 2-102-95, na 096 norte, será 9973. Van 3600, Juliette, portão 09. Juliette, portão 09, 3600. Será 9973, a passagem da nave da TAN está ingressando na Juliette. Afirmativo, da passagem da nave da TAN está ingressando na Juliette, será 9973. Controle Salvador, muito boa noite, passarei o 2224 para informação Alfa. Alfa. 224, sem estação, desse mantém 080, chegada a Mari. Controle Salvador, passarei o 2224, boa noite. 224. Identificação, chega da mar e chama em ideal descida. Eu estive identificando, vai chamar para descida, o senhor estuda a prova de Itape. Guarde. Motor, eu sinal 6202, atingiu 0.0. Correto. Direto 366, descido para 2500 pés, ou metrô em Salvador, 1016, livre final em nave, chama estabilizado. 3500, chamar 6202. 305, chame o centro de Recife em 2685, alterna 2545. Primeiro 5245, chame 3305. Ah, secundário 2545. Controle, Salvador, muito boa noite. 6224, decolado, preview da Conge. 0224, contato radar na decolagem, submontão 190, Célia Conde. 190, perfil das Conde, 6224. Série 2224. Da controle. Caso o senhor inicie descida agora, será autorizado a Itape. Solicito descida 2224. Descida para o 080 na Pura Itape, 2224. 080 para o Itape. Tráfico Salvador, gol 1134. 1134, prossiga. Informação alta, precisa autorização para Maceió. 1134, Maceió autorizado nível de voo 350. Na cola da pista no zero com primeira curva à esquerda, na subida Puca, transição Aracaju. Puca, Jamo, Aracaju. Aciona 5474, controle 120, decimal 8. Oeste, ônibus 350, a decolada no zero, transporte de esquerda, pela Puca, Jamon, Aracaju, transporte 54, frequente no 208. Correto, no 134, chama pronto para o estacionamento no 02. Camará. Amador 3152, boa noite, da noite, velho. 3152, a sua identificação, desde mantém o 090, chegada Mari, reduzindo velocidade 2309. Aguarde, mantém a chegada Mari, aguarde a autorização. Salvador, Federal 9973. Federal 9973, contato radar na decolagem, se mantém o 360 após 2000 pés, oi Leda. Oi Leda, já, desde já, Federal 9973. Padrão 01? Padrão 01 no controle. Tá tudo, Guardião 01. Passou altitude? Agora de vez. Vou manter 510 nesse setor, hein, na missão policial, para evitar interferência com o sinal da 10. Vou passar para 510 então, nesse setor, Guardião 01. Mas para manter esse setor aí, altitude máxima 510 para evitar. O extrato da final da Nogueira. Controle, vamos 098. Prossiga. Está programado para iniciar o prosseguimento a partir do 368. Solicita executar a partir do 368. Gente, 368 após o 366, gente. Gente, 098. Após o 2774. Então, mantém o 960, chama o controle de Deus, a frequência 201, seguir sem andar em cima. Estabilizado, chama a linha 212. 212, complete a aproximação à aeronave, chama a torre Salvador em 1 no 8, decimal 6. 266, Salvador, azul, 4177. Filha. Após o status, vai voar Sierra Vista 369 ou 369? A princípio o 366, ajuste para o 366. 098, livre final em 9, desceu para 2500 europeus, altimetria em Salvador no 096, som estabilizado. Estabilizado em 9, descendo para 2000 pés, no 096, vou no 098. 407, desceu para 4000 pés. Voltímetro em Salvador, no 0 ou no 6. Redução de velocidade 2209. No 3, informe para descida. Vai reportar para descida, 27 no 3. Federal 9973. Prossiga. Será possível coordenar com a estrutura adjacente pro direto de Pumapi? Pode. No aguardo, Federal 9973, obrigado. Que isso, Federal? Azul 4107, pós-etap, voo 368. Para o final do aeronave. Pode estar 368, 4107. Estabilizado na final, 1092. Você vai dar transferência das comunicações? Sim. O Chanel 6224, voa o Alfa Romeo 363. Muito obrigado, vai voar o Alfa Romeo 363. Graças, amigo. Ei, Leopoldo! Sara, Leopoldo! Ei, Leopoldo! Passarei 2224, desça para o 050. 050, passarei 2224. Azul, 27, 13 para descer. 3, desça para o 040. 040. E procedimento, informa o seguinte: 4107. Passando do 62. 07, iniciando sua velocidade para 170, nós vai seguir tráfego à frente, 12, corrija um Boeing 737-800 com 60 de ground speed, 7 milhas à frente. Confirmando o portão 10 para remoto 12. Autorizado, reporta no término, Mike Cueco, autorizado. Ok, remota 14. Para o táxi, voo 1134 com 127 a bordo, 2 horas de autonomia, Fernando Salvador. 2235, com 25 horas, geral, na verdade, 73 vai chamar, obrigado, tinha bom trabalho. Avante, chame o 14 Salvador aí, 18 de forma, meia dúzia. 18 meia, uma boa. Azul 4107, livre do segmento, se separa 2500 pés, último tem Salvador 1006, agora tem acesso às comunicações. Guardando, 4107. 93, 1, 2. Confere, se mantém 060. Mantenha 060, 3152. 62, 24, para descida. 24, descida está encerrada, agora 60 milhas de Nordeste de Salvador, mantém 190. Para descida, chame Aracaju 203. Vai chamar Aracaju 203, perdão pelo engano, ok? Chame a torre em 18, meia dúzia. 18, meia dúzia, 4107, boa noite, Goiás. 3224, após etapa, e vou sinal do 366 para a final do RNAV, descida autorizada para 2500-10, última de Salvador 1096. Queria confirmar para o 2224, para... A partir de agora, para o 366, para a final do RNAV, dando 0. Livre final do procedimento, altímetro em Salvador 1096, descida para 2500 pés, chama estabilizado. Positivo, quero perdoar. 366 para 2500, vai informar estabilizado. Já. As 025-34. Estação desse Mateão 050, chegada Mare. Desça para 4 mil pés, estou 1016. Vou direto 3.6. 2713, vou direto 368. Vai para o Serra Vida, 091, táxi de Alfa, Juliette, ponta 1. Alfa, Juliette, para o Uno, bono 098. Salvador 2224, 366, já avisou a pista. 2224. Complete a aproximação, Renato, 1-0, chamando a Vapo de Salvador em 18, decimal, meia dúzia. Bom final de semana, 18-6. Indo 4-6-3, 1-5-2. 2, desça para 2510, altímetro em Salvador 1-0-1-6, livre sinal, Renato, direto para 3-6, chama estabilizado. 2-5-10. Salvador, boa noite, 68, para autorização Aracaju. Colono 868, boa noite. Aracaju autorizado, nível de voo 230, decola da pista no zero com curva à esquerda na subida Puca, Jamo, após direto Aracaju. Aciona 5507, controle 120, decimal 8. Isadora Aracaju 230, conforme, decola a curva à esquerda. Estuda Puca, Jambo, direto para Aracaju. Transporte 5507208, gol 1868. Correto, gol 1868, chama pronto, estacionamento. Trabalhando. Dialogo. Salvador, boa noite, 407. 107, Alfa Equino, posição 4 Lima, faz 3. Alfa Equino, 4 Lima, faz 3. 3152, complete a aproximação. Imagens, cartões, Salvador. 95. Corrijo, decimal 62. Corrimento, 196. Correr, é correto. 18,62. 18,62. 18,62. Azul 2713, livre a final em nave, descida autorizada para 2500 pés, altimetria em Salvador 1096, forma estabilizada. É o procedimento. Tomará estabilizado, 2713.